Com 4 bocas automático Smaltec por R$ 659 ou 12 de R$ 65,90. Liquidificador Philips Valita por R$ 119 ou 5 de R$ 23,80 sem juros. É pra pouco de preço baixo. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Atenção, você que ainda não concluiu seus estudos, ainda dá tempo de mudar essa história. Estão abertas as matrículas para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Uma oportunidade para você concluir o ensino fundamental de forma rápida e flexível. Queremos te ajudar a conquistar seus sonhos. Com o EJA, você tem ensino acelerado e flexível, material didático gratuito, professores capacitados e prontos para te ajudar. Você terá mais chances no mercado de trabalho e na vida. E o melhor, qualquer pessoa com 15 anos ou mais pode se inscrever. Não perca essa chance. Procure a Secretaria Municipal de Educação e garanta sua vaga. Corra, porque as vagas são limitadas. E lembre-se, nunca é tarde para aprender e transformar sua vida. Vem pro EJA! Olha a explosão das super ofertas. Compre tudo na segunda do Papoco Zeni. Smart TV 32 polegadas com Android por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Fogão 4 bocas automático Smaltec por R$ 659 ou 12 de R$ 65,90. Liquidificador Philips Valita por R$ 119 ou 5 de R$ 23,80 sem juros. É pra pouco de preço baixo. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. O Piauí foi premiado estado número 1 do Brasil em velocidade de transformação digital e é o terceiro em oferta de serviços digitais. E o que isso impacta a sua vida? Transformação digital significa modernizar processos e ser mais eficiente, mais ágil e transparente. Colocar o estado na palma da sua mão. Resultados? Já temos! Com telemedicina, mais resolutividade. Na educação, preparo para o futuro. Na gestão pública, menos burocracia. Na segurança, tranquilidade. E estamos só começando. Seremos o estado mais digital do Brasil. Para a vida melhorar e você não perder tempo, que é o mais importante. Tempo para você e sua família. Mais tempo para ser feliz. Piauí, cada vez mais digital. Para ser cada vez mais humano. O pior programa do rádio está de volta. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Seu Sóstenes viu um anúncio de Smart TV a R$ 7 na internet e acabou comprando. Não é todo dia que surge uma oportunidade dessas, ele pensou. Até mandou passar um paninho na estante e aposentou a velha TV Philco Hitachi, que ele tinha desde que o Brasil foi tetra, para abrigar um novo televisor. Com a ajuda do sobrinho, conseguiu rastrear o trajeto do aparelho, que estava vindo direto da China. Pelo valor baixo, a TV conseguiu passar normalmente na alfândega, não foi pega pelo taxade, o que para ele já era um grande alívio. Enfim, chegou o grande dia. A TV estava prevista para ser entregue de tardezinha, e seu Sóstenes sentou na calçada de casa, só para esperar a entrega. Foi aí que o carteiro chegou, trazendo apenas uma caixa simples, sem muitas informações. Seu Sóstenes estranhou, mas recebeu a encomenda normalmente. Ao entrar em casa e abrir o pacote, a surpresa! A tal TV de R$ 7 era, na verdade, um suporte de papelão para celular em formato de TV. E nada além disso. A pior parte é que não dava sequer para devolver ou tentar descobrir a empresa por trás do golpe, já que as etiquetas estavam todas em chinês. E encontrar um golpista no meio de 1 bilhão de pessoas lá da China não é tão fácil quanto se pensa. Agora seu Sóstenes aproveita sua nova Smart TV de papelão o quanto pode. por já estar em idade avançada, ele tem que usar binóculo para conseguir assistir o que se passa na tela. E não só ele, como milhares de pessoas também foram alvo do chinês esperto. Algumas receberam um tijolo no lugar da TV, outras ganharam uma camisa de time tailandesa em vez disso, mas todas saíram igualmente lesadas. Por isso fica o recado. Não saia acreditando em toda oferta que aparece na internet. Porque infelizmente, para ser feito de otário nesse país, nem precisa sair de casa. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Três dicas para viver melhor: comer feijão, tomar uma taça de vinho por dia e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. E você ouviu o Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio. E vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! É, rapaz, deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal das mais de 250 rádios que transmitem a Bodega do Maguila em todo o Brasil e mais 4 países. Não tem como a gente mencionar todo mundo, mas de toda forma, um abraço, tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana. Mandar um abraço aqui ao pessoal da Rádio Metrô, meu patrão Ronald Luz, Pablo César, JP Hortolã, galera lá de Palotina, Paraná, Palotina FM 87,9, o pessoal também de Torres Vedras, Portugal, da Rádio Nova Oeste, galera da Nossa FM 98,7 de Pentecoste, Ceará, professora Nieta, a Márcia escutando a gente lá em Paraipaba, Chiquinho Firmiano, meu patrão Júlio César também, Nogueira Filho, toda essa turma boa aí de Pentecoste ligada na gente, a galera também de Santana do Acaraú, no Ceará, da Musical FM 104,5, Rio de Janeiro, capital, Maré FM, IES FM, Novas Ondas FM 99,5, meu patrão Ricardo Franklin, Frei Miguelinho, Pernambuco, Olho d'Água FM 104,9, Coronel João Pessoa, São Miguel, Rio Grande do Norte, Opção FM 104,9, o pessoal também de Rodolfo Fernandes, Alô Alaídes, Maracajá FM 104,9, Cruzeta também, Cruzeta FM 87,9, Nova Soura na Bahia, São Mateus, São Paulo, Pedra Branca, Paraíba, alô meu amigo Damião, aquele abraço, Berizal, Minas Gerais, Porto Franco, Maranhão, São Domingos do Prata, Minas Gerais, Quixeré, Ceará, Milhã, galera da Regional FM 88,9, Timbaúba, Pernambuco, alô Timbaúba, vem novidade boa por aí, viu? Estamos chegando aí uma nova casa, além da que a gente já tem. Um abraço meu patrão João Carlos, gente finíssima, tá fazendo aí o meio de campo pra gente, coisas boas vão sair muito em breve pra galera de Timbaúba. Bora então aqui de áudios, que estão chegando pelo 89999927022. Sim, é ela mesma. Nossa amiga Cícera participando direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero ouvir a música de Lady Zu, A Noite Vai Chegar. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço para você também, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Sou a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida, você leu minha mente. Eu tava com uma já engatilhada aqui, dessa época da Disco Music. Eu vou juntar com essa da Lady Zoo e vou tocar no próximo bloco, tá bom? Mas eu não deixo de ir atender, seu pedido é sempre uma ordem. Mandar um abraço aqui também à nossa ouvinte Maria, lá da Vila Três Vaqueiros, em Araripina, Pernambuco, escutando a gente pela Araripina FM 87,9. Fala! Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Dilson da Vila Três Vaqueiros. Gostaria de pedir um bregão para oferecer a minha filha e para eu curtir. Tá certo, obrigado pela audiência, pessoal de Araripina, Trindade, todo o estado de Pernambuco, dando uma audiência massiva à Bodega do Maguila. E um abraço também à nossa ouvinte Cida Ribeiro, lá de Ituaçu, Bahia. Fala, Cida. Olá, locutor, boa Valeu. Tarde. Bom Cida dia, boa tarde, boa noite. Gostei muito do programa de domingo, viu? Show de bola, obrigado. Show de bola. Assim que puder, manda uma musiquinha pra nós aí, viu? Cida Ribeiro de Ituaçu. Pode ser de qualquer pessoa mesmo, de Amado Batista. Adoro Amado Batista. Muito bem, então vai já nessa sequência. Mas antes eu vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. E Adilson, escutando sempre a gente pela Rádio Máxima de Goiânia, tá pedindo a música da Márcia Ferreira, Volta Pro Teu Lugar. A música do Seu Madruga dizendo, volta pro teu lugar, né? Naquele episódio que ele é professor, que beleza. Depois eu trago Amado Batista, Vem Morena, pra atender aí o pedido da Cida lá da Bahia. E depois eu trago o Roberto Miller, Não Te Responderei, oferecendo essa pra Edilson de Araripina e todo o pessoal ligadaço aqui na nossa bodega Velha de Guerra. Mais três carimbadas e mais uma sequência de ouro e vai participando. 89-99992-7022. Canta, Márcia Ferreira, já que eu volto.